Saudações alviverdes a todos! Eu sou Conrado Cacace e está começando mais um Periscatio. Periscatio todas as segundas e sextas-feiras, a partir das 20 horas, aqui no Facebook. www.facebook.com/pagina.verdazo. Você acompanha ao vivo, levando patadas de graça, ou acompanha pelo podcast, que você pode baixar o agregador entrando no site do Verdazo, ou pode entrar no site e verificar post a post cada edição. E você, mas ao vivo você leva patada, que é mais legal. Aí você manda coração, fica fazendo graça, que nem esses palhaços que já começaram a fazer gracinha, né? Palhaços mesmo. Sejam todos bem-vindos. É sempre um grande prazer estar aqui com vocês. Semaninha morta, né? Semaninha sem jogo. Quem mandou ser eliminado da Copa do Brasil, né? Quem mandou tomar um gol aos 40 e pouco do segundo tempo. A gente viu a disputa das semifinais da Copa do Brasil. Na verdade, eu nem vi direito, não sei vocês. Quando o Palmeiras sai eliminado de uma competição, eu fico com um bode de ver o que acontece depois. Então, eu não assisti os jogos. Então, teve Grêmio e... Quem? Tá vendo que eu já não sei mais? Acho que foi Flamengo e... Eu sei que tem o Botafogo. Botafogo e Flamengo. Tá, Botafogo e Flamengo, isso mesmo. Grêmio e Botafogo, isso aí. Tá vendo? Eu já me desliguei do bagulho. E deprimente, né? Deprimente não ver o Palmeiras. Cuca deu folga para os jogadores segunda e terça-feira. Iniciou os treinamentos na quarta. Então teve treinamento quarta, quinta e sexta. E todos os jogadores, com exceção do Arouca, já estão praticamente à disposição. O Arouca leva mais 6 semanas. A gente tem os 3 lesionados recentes, né? O Jailson, o Mina e o Dudu, só que realmente estão fora de combate. O resto está tudo praticamente à disposição do Cuca. Sendo que desses, acho que o mais grave é o Mina, que vai ficar até novembro fora. Quer dizer, praticamente todo o Campeonato Brasileiro deve fazer mais uns 3 ou 4 jogos só. Se ele não for embora no começo do ano, parece que o Barcelona está apertado ali com a zaga, né? Coisa ficou feia. Aquele um titi, dois titi, sei lá. Que... Os caras ruins que eles contrataram, né? Você pensa que... Já pensou se é o Palmeiras que contrata um titi? O Mascherano parece que também não está... Mascherano, tem que falar o nome certo do cara, né? Mascherano. Todo mundo fala Mascherano aqui, mas está errado. Parece que não está mais dando conta e o Barcelona quer zagueiro. O Barcelona quer zagueiro e tem acerto com o Palmeiras pelo Mina. O acordo do Matos com o Barcelona era para depois da Copa, mas não sei se eles estão a fim de esperar tanto, não. Não estão podendo esperar tanto. Então, é preocupante. O Palmeiras já correu atrás da revelação do Botafogo, um tal de Emerson Santos. Pagou 5 pau no cara, não é pouco. Mas tem 22 anos e dando jogo. O Palmeiras tem vários zagueiros jovens, né? Além do Edu Dracena. Eu acho que precisava ter um cara ali na faixa dos 28, 29, 30 anos para dar um equilíbrio. Acho importante. Mas vamos ver o que vai dar esse menino. Esse menino vai vir também só para o ano que vem. Parece que tem uma chance de antecipar também. Caso o Barcelona force a barra, o Palmeiras também força para esse cara do Botafogo vir. Tem uma história da multa do Vitor Luiz, que parece que está pressionando o Botafogo. O Palmeiras tinha a cláusula dos 200 pau, caso o Vitor Luiz jogasse contra nós. O Botafogo entendeu que essa cláusula não teria validade por causa de uma regra da CBF que mudou, e o Botafogo entende que quando aconteceu o empréstimo, essa regra não era válida. Aí a questão de jurídico, eu realmente não sei dizer para vocês se vai acontecer ou não. Eu sei que tem esses 200 pau na conta. E de repente o Palmeiras pode perdoar para trazer esse zagueiro mais cedo. Então, tem várias nuances aí essa negociação com esse zagueiro. Que a gente sabe que o Mina está fora 3 meses e só volta em novembro. Então, pode ser que o Mina tenha mais 2 ou 3 ou 4 jogos com a camisa do Palmeiras ainda, ou pode ser que ele fique até o meio do ano que vem. O Cuca começou a montar para valer o time. Pela primeira vez ele está podendo trabalhar taticamente, com as peças táticas mais importantes todas à disposição. E leia-se Moisés, né, dele que eu estou falando. O Dudu é importante para cacete? É importante. Mas a função dele é bem específica e dá para você simular esse desenvolvimento com outro jogador. No caso do Moisés, não dá. O Moisés é um cara único. Então, dá uma esperança. Né? Quem viu os treinos mencionou que o Moisés está jogando muita bola. Parece que ele começou a se entender com o Guerra. Então aí fica um negócio bem interessante para o Cuca testar. Ele pode colocar o time O Moisés vai ser o segundo volante, mas dependendo do adversário, ele vai ter muito mais liberdade para ficar mais à frente. E aí fica uma espécie de 4-1-4-1. Já sobe o cabelo de todo mundo, né? Lembra do Eduardo Batista. Mas é com o Moisés, né? A gente tem que lembrar que com o Moisés, o futebol do Tietê cresce muito. Então, o volante ao lado dele ou atrás dele pode ser o Tietê ou pode ser o Thiago Santos. Coisa que já acontecia no ano passado no time campeão brasileiro. Só que ele não tinha o Guerra, ele tinha o Cleiton Xavier para fazer isso. O Guerra, eu acho que aumenta a qualidade, né? Fica a esperança enorme do Borja engatar, finalmente, com o Moisés jogando. A gente acredita nos poderes mágicos, né, do cajado do Moisés. Se não encaixar, continua com o Daverson, que parece que já deu liga, mas muito mais rápido do que o Borja. Temos a volta do William Bigode, que é um cara que dá uma dinâmica diferente, um cara que fez falta aí nessas partidas decisivas que a gente ficou de fora. Então, assim, são expectativas para o time engrenar. A gente lamenta demais, é que não, o time engrenando, a gente não vai ter condição de brigar nem pelo brasileiro, porque a gente já ficou muito para trás. Então, a gente lamenta profundamente tudo o que aconteceu de janeiro para cá, desde a saída do Cuca, que a gente atrasou, perdeu tanto tempo, não conseguiu acertar o time e pagamos com 3 campeonatos que já foram e o quarto que... Pô, qual a chance do Palmeiras ser campeão? É menos de 1%. Então, a gente lamenta, mas temos que saber perder. Temos que entender, olhar o quadro aberto e saber que pro ano que vem a gente volta a ser candidato seríssimo a ganhar tudo, sem problema nenhum. Com um negócio muito interessante, todo o peso que a gente carregou este ano por ter sido campeão brasileiro, e aí aumentou a expectativa, a gente vai entrar o ano que vem zerado. A gente entra com os ombros levinhos, tá? Sem o peso das conquistas, e sem aquela cobrança extra. Cobrança sempre vai ter. A responsabilidade de ser o time mais rico continua existindo. E vamos entrar como favoritos, mas sem aquele peso todo. Então, dá para encarar com algum otimismo esse momento que está se iniciando agora. Então, agora a gente está montando o time do ano que vem já. E saímos na frente de todo mundo. Aí vocês falam assim, ah, mas precisa de contratação. Não precisa de muitas. Aí que entra o quanto se investiu no time esse ano. Um monte. Pro ano que vem precisa de ajuste só. Precisa do quê? De lateral. Precisa de dois laterais. E aí vamos avaliar o ataque, né? O comando do ataque. Vamos ver se Borges, Daverson, ou nenhum, nem o outro. Aí vamos avaliar se vai precisar disso ou não. Agora o resto do time tá montado. Foi a grana que a gente gastou esse ano e saímos no lucro. Se você for pegar o balanço, todos os balancetes, tá tudo no lucro. E aí vai vender o Vitinho aí, vai vender por mais de 50 pau. Quer dizer, o Palmeiras vai ter dinheiro, vai pro mercado de novo, só que agora vai meter caminhão de dinheiro em cara que vai chegar para resolver. Pelo menos é isso que eu espero que o Matos faça. Se é que o Matos vai ficar, né? Essa é outra história. É isso que eu espero. Um time muito forte pro ano que vem. Então, sabe, pô, 2017 foi uma bosta? Tá sendo uma bosta? Tá sendo uma bosta. Mas já estivemos em bostas muito piores, né? Já estivemos atolados até aqui de bosta. 2017, com todo respeito, foi uma pisada na bosta. Nada mais do que uma pisadinha, né? Para quem já teve com merda até aqui o pescoço, acho que tá tudo certo. Não estou conformado, não estou, sabe? Tô puto, cara, tô triste, tô decepcionado, ainda tô, como todos vocês. Só que eu tô tentando lidar bem com isso, né? Eu não tô virando um ogro dos teclados por causa disso. Aí cada um reage do jeito que quiser. Parem de mandar coração, parem de mandar carinha, parem de mandar viadagem, que cacete. Vamos lá. Vamos ver as bobagens que vocês estão falando, como sempre. Davidson Leocádio, que deve ser primo do Davidson. Moisés e Guerra juntos, o que acha? Acho muito bom. Acho que dois caras que se derem, parem de mandar coração, putos. Dois caras que se derem liga, se entenderem, cara, a gente tende a tem uma espinha dorsal espetacular. Vamos ver, vamos esperar. Espero muito do Tietê. Espero muito do Borja. Ainda espero. Espero do Daverson. Cara, a gente tem um monte de jogador bom. Um monte de jogador bom. Tem Roger Guedes, quando quer joga. Tem o Dudu, cara. O Dudu é um monstro. Porra. É uma zaga boa, né? O Mina é um dos maiores zagueiros que eu já vi jogar com a camisa do Palmeiras. Vamos ver quanto tempo ele ainda vai ficar. Tomara que fique até a Copa, para pelo menos a gente encaminhar o Paulistão, né? Aliás, ano que vem vai ter um calendário complicado por causa da Copa do Mundo. Aperta tudo. Já é apertado sem Copa. Imagina você perdendo mais um mês com Copa do Mundo. É bem complicado. Sei lá como é que vai sair esse calendário. Mas espero muito de Moisés e Guerra, Davidson Leocádio, muito. Arouca é um caso sério. Sabe o que eu acho? Eu acho que a nossa torcida se apega a coisas tão tolas. Então agora a moda é criticar a demora do Arouca. Cara, o cara teve duas cirurgias, cara. E teve um problema seríssimo. Você já foi pesquisar o problema que ele teve no tornozelo? É um negócio muito sério, é um negócio que o osso começa a bater com osso com osso. Deve dar uma dor fodida, porque não tem a cartilagem ali para amortecer. Aí ele falou: oh, o cara caiu do avião e já tá jogando. Porra, mas o cara do avião não perdeu o amortecimento entre as cartilagens, cara. Ele teve fratura. Consertou as fraturas, vamos pro jogo. Sabe? Então. Coitado do Arouca, cara, sinceramente. Ah, coitado de mim que ganha R$ 1.000 por mês, o Arouca ganha 200 mil. Então, coitado da pessoa, cara. Coitado do atleta que quer jogar e não pode. Vocês têm que entender isso. O cara não tá na colônia de férias. O cara, sabe, tá trabalhando todo dia em recuperação, em fisioterapia. Puta coisa chata. Tudo bem que ele tá ganhando 200 pau. Mas ele fez por merecer. Ele participou de uma campanha fantástica em 2015, foi importante em 2015 na conquista da Copa do Brasil. E se machucou defendendo o Palmeiras, cara. Sabe? Tem que cuidar do cara. Ou vocês queriam que mandasse o cara embora? Que tipo de clube vocês acham que o Palmeiras é? e mandam embora os caras que defendem, se machucam defendendo a camisa. Vocês estão loucos, cara. Aí vem o Lyndon Johnson e fala, pô, só falei que ele é um caso sério. Não, não estou falando só de você, estou falando do que a gente vê na internet, sabe, toda hora, né, mexendo o saco por causa de Arouca, tá demorando demais. Paciência, cara, paciência. E felizmente é numa posição onde a gente está muito bem servido, sabe? Então não é para tanta encheção de saco. O Jonathan Wallace diz que a gente está muito bem servido de zagueiro. É, a gente tem um monte de aposta. Por isso que eu tô falando. Eu acho que tinha que ter um cara mais experiente ali. Porque do Dracena, não sei até quando ele vai continuar fazendo essa referência de cara experiente ali. É, a gente só tem moleque. O Vitor Hugo era um cara que tava já dos 25 anos, que podia fazer isso, o cara que saiu. Então a gente tem o Edu Dracena com 37, 38 anos, sei lá quanto é a idade dele. Aí depois, cara, é molecada. Luan é moleque. Experiente. Mas ainda é novo de idade. Antônio Carlos. Thiago Martins. Esse menino novo aí que tá chegando. E o Mina que tem 22 anos, cara. Então, eu acho que precisava de um toque um pouco maior de experiência. Tá? É, eu entendo essas contratações do Matos. Ele contrata não só pensando na técnica, ele também enxerga como um ativo para ser vendido daqui sei lá quanto tempo. Então, quando ele faz uma operação pensando sempre em duas coisas. Só que eu acho que, às vezes, ele exagera nessa de vou fazer bons negócios. E é isso que muita gente da imprensa enche o saco, fala que ele contrata demais, porque muitas vezes ele contrata porque é uma oportunidade de negócio, mesmo que não encaixe no elenco, ele fala, pô, vou fazer dinheiro com esse cara. Eu vou fazer dinheiro, digo, para o Palmeiras. Aí o nego fala que, ah, o Matos tira por fora, não sei o quê. Quem fala isso tem que provar. Tá? Eu não acredito em ninguém, não duvido de ninguém, mas eu não fico falando nada. Eu acho que quem fala tem que provar. É, o que eu sei é que o Matos entrega time forte e dá lucro. Se ele faz coisas paralelamente, eu prefiro um cara que o famoso rouba mais faz, e não estou falando que o Matos seja isso, não estou falando que o Matos seja isso, quem fala são vocês, mas se fosse o caso, eu preferia um cara que rouba mais faz do que um cara que não faz nada e provavelmente rouba também. Tá? Então a gente espera que o Matos não roube. Espero que não. Acredito que não. Torço para que não. Não fico levantando essa possibilidade, como todo mundo faz aí pelo Twitter. O que eu vejo é que ele entrega resultado financeiro e resultado esportivo. Ah, não ganhou nada esse ano. Não, mas o time era forte. Não ganhou nada esse ano por outras coisas. Ele tem parte na responsabilidade? Tem, claro que tem. Claro que tem. Mas não é o único e não é para ser alvo dessa perseguição que estão montando, orquestrada, vocês sabem muito bem por quem. Tá? É cara que tem... Pega telefone, liga para a imprensa, ó, vão queimar esse cara. Aí vai lá a imprensa, queima o cara. Não, eu não vou entrar nisso, não. Tá? Para mim, o Matos é um cara fundamental para o nosso projeto do ano que vem. Embora eu ache que ele erra, e eu acho que a montagem dos zagueiros não está correta. Eu acho que a gente precisa de um cara para jogar que seja mais experiente. A não ser que ele tenha pensado em o Dracena como titular, que eu não acho que seja o mais indicado. A gente tem um monte de cara promissor, realmente potencial muito bom, mas ninguém com experiência, né? Ninguém com 25 anos, é tudo 24, 23, 22. Tem um certo receio com isso. Luiz Henrique Carmelo. Olha o que esse animal de teta está me perguntando. Olha o que este boçal está me perguntando. Quando você acha que acaba a panela de Cuca, Tchê, Guedes e Egídio? Eu tenho uma bronca de quem fala em panela, que o técnico é paneleiro, que. Você acha o quê? Você acha que todo mundo vai dormir, aí ele chama, galera, vem cá, vem cá, vem cá. Eles abrem uma garrafa, ficam jogando baralho, os amiguinhos juntos, o Cuca e os peixinhos dele. É isso que você acha? Cara, você é muito burro, cara. Todo treinador tem preferências. Todo treinador tem que fazer uma escolha. Com a lateral esquerda, o cara falou, é o Egídio. O Egídio fez aquela cagada no pênalti. Fez. Quem tá jogando é o Michel Bastos. O Michel Bastos jogou o último jogo, vai jogar o próximo, já tá escalado, ele declarou na entrevista hoje. Então não tem panela com o Egídio. Roger Guedes. Roger Guedes é o cara que ele tem a confiança. Quem que ele poderia colocar do lado direito? Correndo pelo lado direito. Pode colocar o William. Ele prefere colocar o William do lado esquerdo. Ele poderia colocar o William do lado direito e Keno na esquerda. Poderia. Mas ele faz uma escolha. Só joga 11. O Roger Guedes é um cara que está oscilando como quase todos os jogadores do Palmeiras. Me fala um jogador do Palmeiras que fez um ano, porra, perfeito, foda. Roger Guedes foi nosso melhor jogador em várias partidas. Em várias. Não foi em duas ou três. Tá fazendo gol. Ah, nas últimas não fez. Tá em fase ruim agora. Ele realmente poderia mexer, colocar o Keno, o William na direita. Poderia, pode fazer isso. Mas é escolha. E ele tá olhando, ele tá treinando. Não é porque ele acha o Roger Guedes bonito. É porque ele acha que é a melhor escolha. O Cuca entende de futebol, cara. Quem é outro que você mencionou? O Egídio Tchê. Tchê já virou banco. O que você está falando que é panela, cara? Sabe? Então, aqui, cara, vou contar uma coisa para você, o Carmelo. Aqui não é lugar de corneta. Corneta nível Facebook, embora a gente esteja no Facebook. Tá? Se você quer cornetar nível Facebook, pô, tá cheio de página, tá lotado de página. Não enche o saco aqui com essas cornetinhas. Ah, levou patada mesmo. A diferença entre Guerra esse ano e Cleiton Xavier ano passado, a meu ver, é que Guerra é mais técnico, porém o Cleiton Xavier era mais decisivo. Será? Será? Quantos gols o Guerra já fez? Você contou? Fez bastante, hein? O Guerra fez bastante gol esse ano, acho que mais que o Cleiton Xavier, hein? Dá uma olhada na estatística aí, Jonathan Wallace. Aliás, olha só, hein? A gente tem o Jonathan Wallace, o Willington Oliveira, né? Vamos, já que tá tudo na gringa. Willington Oliveira. Há 3 anos atrás, estávamos brigando para não cair e sem expectativas nenhuma. Vamos passar esse ano em branco, mas temos um horizonte para olhar. É aquilo que eu falei, Dan, né? Tá no pescoço, só uma pisadinha. Esse ano foi uma pisada. Estamos com o pé fedendo ali, mas é só dar uma lavadinha e tá novo. Leandro Gomes diz que é de suma importância que o time termine o ano bem colocado e jogando bem, para, além de garantir vaga direta na Libertadores, diminuir a pressão e aumentar a confiança de todos sobre o elenco, comissão técnica, que seja a última impressão a ficar. Não, não. Sabe o que eu acho mais importante? É que seja montada a base tática do ano que vem. Que fique bem claro quais são os pontos onde a gente tem que reforçar o elenco, além do que já está claro desde já. Então, tem posições, por exemplo, acabei de mencionar a zaga. Será que dá para a gente confiar nessa zaga sem o Mina? Um veterano e quatro moleques, moleque, moleque, tudo moleque de tudo. Então, Antônio Carlos, Luan, Juninho, é tudo moleque, cara. O Juninho acho que tem 24 anos, é o mais experiente deles. Será que dá para confiar nessa molecada na zaga? Então, eu acho que o segundo turno vai responder. A gente vai ser forçado a jogar sem o Mina. Acho que de volante a gente está bem servido. A gente tem o Guerra na meia e os outros, hein? E o Guerra, desculpem, e o Veiga, e o Johan. Será que eles vão dar conta? Será que a gente não precisa de repente, de outras opções para essa função, para se pensar, tá? Tudo bem que a gente tem o Moisés voltando, que ele pode fazer essa função, e a gente tem outros volantes para fazer a parte de trás, se for para avançar o Moisés. Mas tem buracos possíveis ainda que o segundo turno vai nos indicar. Então é por isso que eu acho que o mais importante é a gente montar a base tática e identificar esses buracos, para daí ir com precisão cirúrgica no mercado e falar: esse cara que eu quero aqui que vai resolver esse problema. Para daí a gente montar um time para o ano que vem para arregaçar com tudo. Entrar sem pressão, né? Classificar entre os quatro é fundamental. Nesse momento a gente está com 4 pontos de folga, faltando 18 rodadas, então tem muito jogo ainda. Mas a gente já tem 4 pontos e a gente vê os times que estão logo atrás da gente, que são Atlético Paranaense, Sport, aí depois vem Flamengo, tudo irregular, né? Tudo oscilando pra caramba, então não parecem grandes ameaças. Desde que a gente faça a nossa parte, puta, eu acho. Se a gente fizer um bom segundo turno, os caras não pegam a gente. Então, acho que para mim basta classificar e montar essa base. É o que eu estou mais preocupado que aconteça. Que acha do Egídio para 2018? Não, né, cara? Acho que eu não quero ficar falando agora, porque ele ainda vai ser importante para nós nessas 18 rodadas, cara. Então vocês me colocam numa situação até chata. Mas como eu não sou o Cuca, não tenho que ficar dando volta, acho que não. Acho que o Egídio para o ano que vem, não. Né? Chega de Egídio. Então, o Lyndon Johnson está falando que, mesmo 2017 sendo ruim, nossas perspectivas são muito melhores. Mesma coisa que já foi falado aí atrás. Lembra do time do ano que vem, que nunca chegava? O ano que vem já chegou. É isso aí, cara. A gente sempre falava: não, porque o Palmeiras é o time do ano que vem. Por quê? Porque a gente sempre tinha perspectiva de montar um time, de começar um projeto, e aí ter o segundo ano do técnico, que aí sim o técnico ia pegar o time na mão e fazer voar. Não aconteceu em 2015 com o Oswaldo. Não aconteceu em dois. Porque o Oswaldo chegou no começo do ano, então ele não tinha base nenhuma para trabalhar. Em 2016, o Marcelo, campeão da Copa do Brasil, podia ter feito isso. Foi um fracasso. Ele não conseguiu fazer o time decolar. Então o Palmeiras era o time do ano que vem, em 2016. Com o Marcelo, para ganhar tudo. Um fracasso na Libertadores, foi um fracasso no Paulista. E aí teve que trocar, veio o Cuca rapidamente acertou o time e ganhou o brasileiro. Então, a gente pode dizer que o Palmeiras foi o time destacadamente mais forte do Brasil por mais de 6 meses. A gente esteve no topo. Agora, quantas vezes a gente ouviu essa frase? Chegar no topo é fácil. Não que seja fácil, mas permanecer no topo é mais difícil ainda. Então, quem está no topo hoje são eles. Tem que admitir. Quero ver eles se manterem. Encaixar o time, tá certinho, beleza. E ano que vem? Eles vão conseguir? A situação financeira deles é dramática. Vão conseguir? Além de ter que fazer, dançar miudinho ali para conseguir se manter num nível alto, vão ter que segurar a gente, porque a gente está subindo de novo, hein? Tá? Então, o duro é permanecer lá. Acho que o time do ano que vem veste verde. Leandro Gomes está preocupado com o lateral, mas pergunta: temos para onde correr no mercado? Puta, claro que temos. A gente é um dos times mais poderosos financeiramente do mundo, tá? A gente está muito perto do mercado sul-americano, então a gente tem muito mais condição de trazer um sul-americano do que um europeu. O europeu tem todo aquele cuidado, porque o cara não se adapta, não sei o quê. Um sul-americano que vem jogar no Brasil, dificilmente ele sente. Por exemplo, o Borja é um cara que sentiu, mas a gente vê que é uma exceção. Tá todo mundo tão decepcionado exatamente por isso, porque ninguém esperava que ele fosse sentir tanto o problema cultural. Mas A gente tem muito mais facilidade de achar um sul-americano que, sabe, jogador fora do Brasil, mas da América Latina, que chega aqui e joga, cara. O Flamengo achou esse Trauco, que se não é, né, igual o Jorge do ano passado, que era o ponta do lateral, moleque ainda, tá jogando bem, tá jogando direitinho. O Corinthians conseguiu achar esse lateralzinho esquerdo deles. Aliás, ele já meteu dois gols na gente, esse cara, hein? Ano passado ele também meteu um gol naquele 3x3, no retrasado, né? Ou passado, já não lembro mais. Naquele 3x3 ele meteu gol. Primeiro. Tem que achar no mercado sul-americano. Claro que acha. Quem tem dinheiro acha. Por que que a gente tem dinheiro? Por que que a gente é o time mais rico? É pra meter bala onde precisa. Achou esse cara aqui. Esse cara é bom, traz. Aí entra a competência do Matos de achar esses caras. O radar do Matos é bom, né? Acha que pode funcionar um ataque com Deverson, Borja e Bigode? Pode, claro que pode. Um aberto de cada lado e o Borja no meio. Pode sim. Principalmente segundo tempo, quando tiver precisando de gol. Acho que não só pode, como deve. Sem o Dudu. Estamos sem o Dudu. Tiver perdendo o jogo, é esse trio aí. Não considero muito a possibilidade de escalar esses três. Quando o jogo tiver naquela fase de cada um joga o seu jogo. Empatado, 1x0, aí vamos com calma. Agora, tiver no segundo tempo precisando de um gol, é isso aí mesmo. Deverson, Bigode e Borja. E dali. Ângelo Stefanini, cheguei. Você quer levar uma patada mesmo, né, ô ordinário? Animal de teta, seu boçal, lazarento, quer aparecer? Quer aparecer? Cheguei, cheguei. É um viadinho mesmo. Se o Mina ficar realmente até a Copa, não teremos nenhuma numa hipotética segunda fase da Libertadores. Não o teremos numa hipotética segunda fase da Libertadores. Não seria melhor já trabalhar a zaga sem ele para o ano que vem? Ou ao menos tentar segurá-la até o fim do ano? É o que eu tô falando, cara. Não sei se a gente tem que pensar em função do Mina, que eu acho que a gente tem que ter um cara com mais estatura já para começar o ano. Tô falando isso daí. Foi o meu WhatsApp que tocou. Aí eu fechei a janela aqui. Quem perguntou foi o Eric Monteiro. Pode não merecer. Não merecer a perseguição, mas o erro na lateral esquerda foi absurdo. Vocês devem estar falando do Egídio. Do Matos. Não, não foi absurdo, cara. Eu volto a falar, volto a argumentar, viu, Philip? Philip, tá demais a gringolândia aqui hoje, hein? Philip Pereira. Imagina no começo do ano. Eu acho que eu falei, você deve ter falado, um monte de gente falou, mas também muita gente pode ter pensado igual o Matos, que foi assim. Quem que eu tenho para lateral esquerda? Eu tenho o Zé Roberto, que não está bem, mas é o Zé Roberto. Eu tenho o Egídio, que não está bem, mas pode voltar a ser o cara que foi em 2015, 14 e 13. 13 e 14 ele foi o melhor lateral esquerdo do Brasil jogando pelo Cruzeiro, bicampeão brasileiro, jogando muita bola. E em 15 ele foi bem. Não chegou mal, mas também não foi bem, mas jogou bola. O começo dele com Marcelo Oliveira foi fantástico. Você deve lembrar disso. Então aí você chega no começo de 17, você fala assim, aí esse Egídio vai ser o de 16, vai ser o de 13, 14, 15. Por que que ele não pode voltar a ser o de 13, 14, 15? Vou confiar nesse cara. E se der errado? Se der errado, eu estou trazendo Michel Bastos, que é um cara que já jogou Copa do Mundo, que começou a carreira como lateral esquerdo, que vai vir do São Paulo, vai chegar louco para mostrar serviço. Então, eu acho que ele teve três opções. Ele falou assim, uma vai dar certo. E não deu. Como eu disse, mesmo com essas três opções, eram três riscos. Se os três dessem errado, Ou se nenhum dos três desse certo, que foi o que aconteceu, a gente ficaria com um furo na posição, ficamos, mas eu acho que o Matos apostou, cara, e talvez tenha errado, de fato, mas não era uma coisa que estava claríssima. Eu acho que a gente não pode chegar e martelar a cabeça dele por causa desse erro. Ele errou. Mas não é um erro que estava evidente. Ele tinha três bons tiros e errou os três. Renan Gatti está fazendo elogios aqui. Somente as mídias palestrinas realmente valem a pena. Belo programa, belo site. Acompanhando o seu trabalho. Parabéns. Obrigado, Renan Gatti Pique. E faço o convite para você, já que você gosta tanto, e todos vocês que estão assistindo aí gostam do nosso trabalho, que fiquem padrinhos, né? A gente precisa disso, a gente precisa avançar. Estamos chegando pertinho da marca de 250 padrinhos, mas precisamos avançar para chegar na meta de 1.000 padrinhos. Essa meta vai permitir que a gente não fique só dando opinião em cima do que a gente vê na mídia, na TV, mas sim que a gente esteja lá dentro. Então, esse é o grande objetivo. Então, fica aí o convite, www.padrim.com.br/verdaço. Você que gosta do nosso trabalho, você que valoriza esse bate-papo que a gente faz, essa opinião palmeirense em cima dos fatos, sabe, sem aquele viés destrutivo tradicional da imprensa, prestigia a gente realmente quer ter você do nosso lado. Vamos fazer mais um churrasco agora, em setembro, já está marcado. Pizzada todo mês. E grupo de WhatsApp, para variar, pegando fogo, mesmo em semana morta. E vai ter outras atrações aí, hein? O pessoal já está se ajuntando para assistir o jogo junto, no mesmo setor do estádio. Não vou nem falar onde, mas olha. Tá ficando bonito esse grupo, viu? Então, renovo o convite. E tenho certeza que vocês vão gostar. Roger Guedes esse ano jogou melhor que o Dudu. Ah, difícil falar dessa forma, viu, Marcos Fernandes? Eu acho que eles tiveram momentos diferentes, tá? O Roger Guedes oscilou muito. Ele teve momentos muito bons, momentos muito ruins. O Dudu foi mais regular, mas também sem brilho. Uma trajetória sem muita oscilação, mas também num nível não tão alto quanto a gente estava acostumado. Mesmo assim, os números deles são muito bons. Dá uma olhada nos números do Dudu. O Eduardo Ruiz. O cara vem sem camisa. Ó, prestem atenção no Eduardo Ruiz. Ele chega aqui numa fotinho sem camisa e vem falar da minha beleza. Ô, Eduardo Ruiz, você devia procurar o Bambazo. O Bambazo é o site mais adequado para você. De qualquer forma, você perguntou sobre as laterais, já falei sobre as laterais, acho que você deve estar satisfeito com a resposta. Então vou repetir, Bambazo, vá lá procurar o Bambazo. Cuca é bom treinador, disse o Kleberson Ferreira. Porém, como todo mundo, ele erra. E acho que a entrada do Borges aos 47 de um jogo já definido, sendo um empate, acho um tremendo erro de desrespeito ao atleta. Para de falar bosta, Kleberson. Já expliquei para você. Talvez você não tenha visto ou não tenha entendido. Então vou explicar de novo. Borja estava pronto para entrar aos 31 do segundo tempo. Palmeiras fez o gol. Cuca tinha duas mexidas para fazer. Fez o gol, aos 31, você vai pôr o Borja para quê? Você tem que botar alguém para cadenciar o meio-campo. Foi o que ele fez. Ele recolheu o Borja, recolheu o Johan, que estava prontinho para entrar, e botou o Zé Roberto. E deu certo. Ai, mas tomou o gol, empatou. Como que deu certo? Deu certo. Porque o Zé Roberto botou a bola no chão e gastou o tempo. Ele fez o que ele tinha que fazer. O Palmeiras tomou um gol de escanteio. Um escanteio que não era para ter acontecido. Falei isso já no último Periscatso. Então ele fez certo. E ele guardou a última mexida para colocar um jogador exatamente aos 43, 44, para matar o tempo. A gente estava na frente. Então ele botou o Zé Roberto, guardou a última, tá esperando. Aí saiu o gol aos 42. Porra, o que você faz? Põe o Borja, cara. A gente precisa fazer um gol. Vai botar quem? Vai botar o Jailson? Vai botar o Vinícius? Vai botar o centroavante, cacete. Ah, mas é só 3 minutos. É melhor jogar 3 minutos com o centroavante do que sem o centroavante. Vai que ele marca um gol. Nem pegou na bola, mas era o cara mais indicado para tentar fazer um gol. Gol saiu aos 42, 43. Até os caras voltaram da comemoração, até começar o jogo, demorou mais 2 minutos, ele entrou aos 44. Mas foi uma substituição no desespero, não foi desrespeito, sabe? E outra, o Borja ganha por produtividade, amigão. Cada jogo que ele entra, nem que ele fique 30 segundos, ele ganha, sei lá, 20 pau, 25 pau, 15 pau, sei lá quanto. Então, velho, que desrespeito, vou parar de falar merda. De novo essa história ainda, puta que pariu. Faz 5 dias já, os caras inventam, não me conformo. Queria ver mais laterais da base subirem. Não vejo muitas boas opções no mercado para a posição, estão todos na mesma média. Eu queria ver, sabe o quê? Eu queria ver o projeto que começou em 2015 funcionar, sendo colocado em prática. Que era montar um elenco com 22, 23 caras fortes, 2 bons para cada posição. E o segundo reserva, ou seja, 11 jogadores do elenco da base, 1 de cada posição. É isso que eu queria ver. Então a gente começou a fazer isso. Então, se vocês lembrarem, 2015 a gente tinha mais ou menos essa proporção. A gente tinha o Vitor Luiz, a gente tinha o Thiago Martins já promovido, a gente tinha João Pedro, a gente tinha o Natan, a gente tinha Matheus Salles, a gente tinha o Juninho, meia. Estou falando de cabeça aqui, vocês vão me ajudar a lembrar mais. Os goleiros, né, o Vinícius. Então a gente tinha lá uns 7 ou 8 da base no elenco de 2015. Só que o elenco de 2015 tinha 40 jogadores. Era o elenco inchadão. Para 2016, não sei se a safra não foi boa, não sei se os que deveriam ter tido continuidade também não agradaram. Eu sei que esse projeto foi colocado de lado e aí o Matos resolveu tudo no mercado. Não adianta nada a gente colocar no time de cima jogador da base só porque ele é da base. Tem isso. Então, para que esse cenário seja atingido, a gente precisa que saiam jogadores bons da base. Será que está saindo jogador bom da base? Será? Eu não sei se está sendo jogador bom da base. Eu vi os jogos. Uma coisa que eu já comentei aqui. A base, até o sub-17, está muito boa. Está ganhando um monte de título, desde o sub-11 até o sub-17. Se não está ganhando título, está chegando em final. Está fazendo só campanha de destaque. Quando chega no sub-20, parece que está faltando aquela última lapidada. Então você vê, o Palmeiras sub-20 foi eliminado do Campeonato Brasileiro na primeira fase. Não sei se vocês estão acompanhando. Então quando... Copa São Paulo parece que, né, nunca não vai ganhar. Então está tendo essa dificuldade na última virada. Os moleques chegam muito fortes até o sub-17, sub-18. Quando chegam no sub-19, sub-20, porra, né? Achar um Gabriel Jesus de novo não vai ser fácil. Mas não precisa ser um Gabriel Jesus, pode ser um cara, né? Esqueci o menino Arthur, que foi emprestado pro Londrina, que era muito fominha, muito boizinho brabo na copinha do ano passado. Acho que ele evoluiu bastante. Está sendo um dos destaques, não só do Londrina, destaque da Série B. De toda a Série B, ele está sendo um dos melhores jogadores. Então, é um moleque para olhar com carinho, né? Moleque que joga ali pelo lado esquerdo para fazer pressão no Eric. Né? O Eric é a última chance dele agora. Esses 18 jogos aí. Se ele não mostrar que veio 2 anos de Palmeiras, vai ter que ser passado para frente. Um cara que custou 11, 12 milhões, né? Precisa recuperar uma parte disso aí. Vitor Luiz, lateral do Botafogo. Não dá para se aproveitar. Davi Felipe. O Vitor Luiz é o seguinte, cara. Eu não acho que ele tem futebol para ser titular do Palmeiras. Se ele tiver a fim de pegar um banco e disputar a posição e, de repente, evoluir mais ainda aqui para, enfim, chegar num nível para ser titular do Palmeiras, eu acho que ele é bem-vindo. Porque a gente está sem nenhum lateral esquerdo. A gente tem 3, mas não tem nenhum. Então, para o ano que vem, o José Roberto vai aposentar. Eu não fecharia nem com o Egídio, nem com o Michel Bastos. Eu nem lembro até que quando vai o contrato do Michel Bastos, mas não contaria com ele para a lateral esquerda. Eu acho que a gente tem que projeto lateral esquerda. Eu acho que o Vitor Luiz pode fazer parte desse projeto lateral esquerda para brigar pela posição. Agora, eu iria para o mercado para trazer um pica grossa para a lateral esquerda e o Vitor Luiz que se vire para ganhar a posição desse pica grossa. Se ele tiver afim disso, bem-vindo. Parece que ele está afim de ser titular. Ele prefere ser titular em outro time do que ser opção aqui no Palmeiras. É a escolha dele, profissional, a carreira dele. Ele sabe o que é da vida. Se ele topar, ótimo. Se não, segue aí. Porque chegar aqui e falar, não, vim para ser titular, desculpa, amigão, aí não. É uma pré-temporada de 6 meses? É exatamente isso, é uma pré-temporada. O Palmeiras já começou a pré-temporada, vai ter um descanso, né, como todos os outros times. Vai descansar antes, né, provavelmente nas, sei lá, 2 últimas rodadas, provavelmente já vai ter dispensado o time. Para quê? Para voltar antes. Espero que a gente chegue na rodada 36, já classificado, tranquilo. Se não estiver brigando pelo título, você não tem por que botar os titulares para jogar na rodada 37, 38. Libera os caras para as férias, para voltar antes e já está com um ritmo de jogo em 2018 antes dos outros. O Palmeiras tem que planejar isso. O Jonathan Wallace está falando, quando eu falei que o Cleiton Xavier era mais decisivo, quer dizer que ele fazia diferença em jogos complicadíssimos, Palmeiras 1, Corinthians 0, Palmeiras 1, Inter 0, entre outros. Ah, cara, mas isso aí é circunstancial, né? Você não pode botar uma tarja na testa do Cleiton Xavier e do Guerra por causa disso, mais decisivo e menos decisivo. Circunstância, cara. E outro, o Guerra ainda não fez tantos jogos quanto fez o Cleiton Xavier. Ele ainda pode ser decisivo em jogos bem legais, bem importantes. Só dá tempo. Eu acho que classificar o cara de o cara é bom em jogo decisivo é bem subjetivo isso, né? Borja sai? Não, Borja fica. Poderemos ter alguma baixa significativa para 2018 além do Mina? Ninguém é inegociável em se tratando de Palmeiras e se tratando de Matos. Chegar com uma proposta aí, chegar com a multa, leva. Então, claro que pode. A sua pergunta é: pode? Pode. Deve acontecer? Acho pouco provável. Acho pouco provável. Acho que o que tem mais chance de acabar recebendo uma boa proposta é o Dudu. Tenho medo de perder o Dudu. Gildásio. Eu nunca achei que o Zé Roberto estava mal. Plantaram isso. Agora sim estamos mal. Não entendi o que você falou, Gildásio. O Zé Roberto não está jogando bem, não, cara. Ele entra bem quando ele entra no segundo tempo para fazer o meio ali, ou jogar de volante, ou jogar de meia. A lateral é impossível. O Marcos Fernandes está dando moral pro Daverson. É o atacante que precisávamos. Eu acho que foi uma ótima opção. Ele saiu muito chamuscado da Libertadores por causa de não ter batido o pênalti, que eu acho uma estupidez de quem está falando isso. Mas eu acho que nada como um dia após o outro. Ele voltando e metendo gol, ele está com a chance. Ele vai ser o titular, ele vai ser o 9. Agora ele vai ter o William jogando do lado dele, que eu acho que é uma coisa bem útil. Tem o Moisés, que dá uma acertada no time, que, né, todo mundo sabe. Então ele tá com uma puta de uma chance aí pela frente. A tabela do Palmeiras no segundo turno é super favorável. Então depende dele. Se ele meter um monte de gol, todo mundo esquece a Libertadores e ele deslancha. Jonathan Wallace foi atrás das estatísticas, olha lá. Cleiton Xavier, 30 jogos, 4 gols e 6 assistências. Guerra, 12 jogos, 5 gols e 3 assistências. Números bem superiores, né, do Guerra. Sendo que o Cleiton Xavier também tem um desconto para dar, porque desses 30 jogos, quase nenhum ele jogou inteiro, né? Ele sempre entrava durante os jogos. Então, eu acho que são jogadores com perfil semelhante, mas eu acho que o Guerra é mais técnico. Tem mais físico também. Eles têm a mesma idade, né? Talvez o Cleiton Xavier seja 1 ou 2 anos mais velho. Mas eu acho que o Guerra tem mais vigor físico hoje que o Cleiton Xavier. A Eduardo Ruiz, vai pra puta que pariu. A volta do Valdívia não seria uma solução? Vá pra puta que pariu. Eu nunca falei isso em nenhum periscato. Mas pra você eu vou falar. Volta do Valdívia? Vai pra puta que pariu. Bambazo. Borja deve ter. Valdívia. O filho da puta fala no Valdívia ainda. Não, não, como é que pode, cara? Você é corno? Você é corno? Só pode ser. Corno manso. Parem de mandar coração a vocês, ficam mandando risadinha aí. O que vocês estão rindo? Taylor e Matheus Miller, que vieram da base, podem compor elenco ano que vem, na sua opinião? Para ser o terceiro. Pode. Gosto do Matheus Miller. Lembro do Matheus Miller. Gosto do futebol dele. O Taylor também, inclusive jogou a final da Copa do Brasil, quem não se lembra. É aquilo, cara. Para ser o terceiro, eu acho que vale. Vale sim. Ah lá, todo mundo prevendo a patada. Os padrinhos falaram isso uma vez. Que vocês vão lendo os comentários mais rápido do que eu, e vocês veem quando vem uma pergunta cretina dessa. E vocês só ficam esperando chegar a pergunta, né? Ah, veio a patada, veio a patada. Veio. Jonathan Wallace, não fala do que você não sabe, tá falando besteira. Meus amigos estão entrando. Os caras, além de padrinhos, são amigos de, ó, anos e anos. Estão entrando aqui para prestigiar a nossa transmissão. Aí o Júlio de Melo vem e fala: não, mas será que não seria realmente um absurdo colocar Moisés, Guerra e Valdívia? Seria um absurdo. Seria um absurdo. Como é que tem nego que fala do Valdívia ainda? Meu, vocês são muito cornos. Vocês são muito corno mansos. O cara faz tudo aquilo que ele fez. Vocês querem dar voto de confiança pro Valdívia ainda? Para ele chegar aqui, tumultuar, para ele chegar aqui e a imprensa começar a encher o saco, porque a imprensa não gosta dele, com razão. É, começar a perseguição em cima dele, que nem fez com o Felipe Melo. Hoje, no Palmeiras, não tem nenhum jogador com esse perfil de bater de frente com a imprensa. O Valdívia tem esse perfil, cara. O Felipe Melo tinha esse perfil. Pra que a gente quer esses tumultuadores aqui dentro? Tudo bem, o Felipe Melo, a gente tinha a perspectiva de jogar muita bola, da experiência dele, da seriedade dele. É, mas não vingou. O Valdívia, a gente não tem essa perspectiva, a gente sabe. O cara, se vier aqui, ele vai vir pra encher a lata. Ele vai vir aqui pra beber, ele vai vir aqui pra ir no Villa Country. Vocês não aprenderam ainda como é o Valdívia? Cara, se vocês fossem mulher, vocês iam ser muito... Iam apanhar muito do marido. Porque vocês gostam. Vocês são muito burros. Vocês não têm vergonha. Eu não me conformo, juro por Deus, eu não me conformo que esse cara ainda tem fã-clube na torcida do Palmeiras. Não foi um ou dois aqui, foi um monte aqui que veio falar a favor dele. Eu juro que eu achei que isso tinha acabado. Foi ele sair lá da Arábia e vir pro Colo-Colo que já tem um monte de trouxa com a calcinha molhada por causa do Valdívia. Vocês não existem, cara, juro por Deus. Você quer saber uma coisa? Vou acabar com o periscato de hoje por causa disso. Por causa de vocês que ficam pedindo o Valdívia, tá? Então, chega ao fim, mais um periscátio, eu vou ter que acabar essa merda, porque senão vai piorar as coisas. E muito obrigado pela companhia de vocês, e até segunda-feira. Tchau!